irmãos, vamos então abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 24. Nós leremos do verso 1 até o verso 7. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão a seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Mas irás à parentela, à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra donde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Irmãos, como vimos no primeiro versículo do texto que lemos, Abraão, o fundador da nação de Israel, da santa nação de Israel, já era bem avançado em idade quando ocorreu o fato referido na leitura que fizemos. Além disto, sabemos que Abraão era um homem muito bem sucedido. O verso 1 afirma isto, juntamente com a afirmação da sua idade avançada. No capítulo anterior, o capítulo 23, nós verificamos que Abraão, apesar de ser um estrangeiro na terra de Canaã, era um homem honrado e respeitado entre os habitantes da terra de Canaã. E na passagem que lemos, vimos a diligência do patriarca em procurar uma esposa para o seu filho Isaque, aquele a quem, por tantos e tantos anos, por quem Abraão, por muitos e muitos anos, esteve esperando, conforme a promessa de Deus, que foi o motivo da sua saída da sua terra e do meio de sua parentela. E Abraão certamente poderia ter casado seu filho com uma família próspera, com uma moça de uma família próspera, de algum daqueles povos no meio dos quais ele habitava e entre os quais ele era respeitado. Famílias estas, que não receariam, mas estariam honradas em dar uma de suas filhas como esposa do herdeiro de Abraão. Mas nesta passagem, nós aprendemos a respeito do quanto o casamento é um importante instrumento para santificação, para separação da Igreja de Deus. Nesta passagem, nós verificamos que o casamento é um importante instrumento de santificação da Igreja, porque ela nos orienta no sentido de que o crente não se casa com incrédulo, no sentido de que a fé é o principal atributo de um cônjuge, e no sentido de que o casamento é orientado pela obra redentiva. Em primeiro lugar, o casamento é importante instrumento de santificação na Igreja, e por isto o crente não se casa com incrédulo. No verso 3 do capítulo 24, Abraão diz à pessoa de sua confiança, ao mais antigo servo de sua casa, provavelmente aquele chamado Eliezer, lembram-se, mencionado algumas semanas atrás, e lhe diz: não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais eu habito. Irmãos, havia diferenças entre os cananeus e os semitas, de onde vinha a família e o próprio Abraão. Os cananeus eram descendentes de Canaã. Quem era Canaã? O filho de Cam, por sua vez, filho de Noé. O filho que não demonstrou o devido respeito para com o pastor e sacerdote da sua casa, Noé. O filho que, ao ver o seu pai nu e embriagado do vinho que tomara em excesso, saiu para fora, agindo de forma irreverente, desrespeitosa em relação à cena que presenciara. Sem e Jafé tomaram uma atitude totalmente diferente. Eles tomaram uma capa e de costas entraram na tenda de Noé e o cobriram. E aquela atitude irresponsável de Canaã, de Cam, ela não era um ato isolado em sua vida, era o reflexo do seu próprio coração. Reflexo este que passou a seu filho Canaã, e a descendência de Canaã, que são os habitantes da terra conhecida por este nome, para a qual depois Deus chamou Abraão e prometeu concedê-la a ele e à sua descendência. Como já vimos, na mesma passagem em que é amaldiçoada a descendência desobediente de Canaã, é abençoada a descendência de Sem. E, na verdade, a bênção da descendência de Jafé, ela acompanha a bênção principal que foi dada a Sem e à sua descendência. Embora a religião predominante, ou as religiões predominantes entre os semitas naquele tempo estivessem já bem distantes da religião, da fé que praticou o pai dos semitas, que era Noé, e certamente o próprio Sem, contudo, quando nós verificamos os próprios registros arqueológicos do que deixaram estes antigos povos, nós percebemos a superioridade da religião daqueles povos em relação à religião que se praticava na terra de Canaã. Podemos verificar até alguns paralelos entre antigas crenças da religião predominante ou das religiões predominantes na Mesopotâmia e os relatos antigos que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, 2 e 3, em Gênesis capítulo 6 a 9, que tratam do dilúvio. Mas, sem dúvida, já era uma religião extremamente corrompida quando comparada à religião, à fé que teve Noé e o próprio Sem. Mas, se nós compararmos estas religiões com a religião predominante, ou com um tipo de religião predominante em Canaã, nós vamos ver que a religião ali predominante era, na verdade, algo repugnante. Havia uma grande predominância de prostituição cultural, havia até sacrifícios humanos como prática religiosa naquela região de Canaã. Irmãos, é algo que nós poderíamos comparar ao que é hoje, por exemplo, o catolicismo romano e o cristianismo primitivo. É o cristianismo primitivo corrompido pelas tradições e pelas crendices humanas. Mas, vejam bem, quando nós tratamos do dilúvio, nós vimos que a corrupção tomou proporções gigantescas quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Aí a corrupção tomou conta de toda a terra. A igreja está no mundo, mas a igreja deve se manter separada do mundo. A igreja está no mundo, mas a igreja é a santa igreja, é o santo povo de Deus. E o casamento é um importante instrumento aqui, ou de separação, ou de corrupção da igreja. O casamento não é um sacramento, ou seja, não é um meio de graça. Não é um meio através do qual as bênçãos da salvação nos são administradas. Ninguém precisa se casar para receber os benefícios da salvação. Não há qualquer relação direta entre receber os benefícios da salvação, como existe, por exemplo, entre o batismo e a Santa Ceia, e o casamento. O casamento não é um sacramento. Porém, o casamento é santo. e ele é de vital importância para a igreja. Ele é um instrumento de santificação do povo de Deus. É um meio através do qual o povo de Deus se mantém separado do mundo, ou será um meio através do qual o povo de Deus se corromperá com o mundo. Em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 14, há uma passagem que faz uma importante referência ao casamento. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, agora, porém, são santos. Ora, esta passagem, este versículo, nem isoladamente, nem dentro do seu contexto, poderia dar qualquer base à ideia de que o crente pode se casar com um incrédulo. Na verdade, esse texto trata de pessoas que já estavam casadas quando tomaram conhecimento do Evangelho, através da pregação da palavra de Deus, e se converteram. E a outra parte, o cônjuge, não acompanhou imediatamente aquele que se converteu. O texto diz que se o marido ou a esposa que não se converteu consente em viver com o cônjuge convertido, então que não se separem. Por quê? Porque o marido incrédulo é santificado na comunhão, no relacionamento com a esposa incrédula, crente, aliás, e vice-versa. E os filhos, mesmo desse casamento, são santos, são separados. Irmãos, casamento é um importante instrumento de santificação para os cônjuges entre si. E é um importante instrumento de santificação para os filhos do casal. É assim que nós precisamos ver o casamento. Nós não podemos dissociar o casamento desse propósito divino para a santificação da sua igreja. Porque nós, protestantes, evangélicos, não consideramos o casamento um sacramento, como é considerado na Igreja Católica, nós até corremos o risco de menosprezar o valor, a importância do casamento. Não estou dizendo com isso que deveríamos considerá-lo um sacramento, de forma alguma. Ele não é um meio de graça, um meio através do qual nós nos apropriamos da salvação. Porém, ele é um instrumento através do qual Deus santifica o seu povo, Deus santifica a sua igreja. Como mencionamos já algumas semanas atrás, o casamento é um meio através do qual nós geramos o que mesmo? Simplesmente crianças. Geramos filhos de Deus. O casamento, ele existe também. E essa é uma das suas grandes funções, para através dele nós gerarmos filhos de Deus. Então não podemos dissociar a família dos propósitos redentivos de Deus. Infelizmente, também nos nossos dias, pela predominância de uma mentalidade evangélica não pactual, ou seja, que não reconhece a importância da doutrina bíblica do pacto e que, como consequência, se nega ao batismo infantil, isso ainda mais reforça a subestima do casamento como instrumento de santificação na igreja. Temos criado, além disto, dentro da igreja evangélica em geral, um ambiente muito aberto a casamentos mistos e muito aberto a divórcio também. Devemos resgatar, irmãos, o conhecimento, o ensino bíblico de que o casamento é um instrumento de Deus para a santificação da sua igreja. Deus santifica a sua igreja através de casamento com pessoas, entre pessoas da mesma e única fé cristã. Em segundo lugar, irmãos, consequentemente, a fé é o principal atributo de um crente. No verso 24, Abraão disse ao seu servo: mas irás à minha parentela e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Como já mencionamos, a religião praticada pelos parentes de Abraão não era do tipo ideal para nela se encontrar uma esposa para o seu filho. Mas era, como vimos, o que tinha de melhor comparado com a religião predominante em Canaã. Afinal de contas, a família de Abraão era da descendência de Sem, o filho que continuou imediatamente após Noé a santa semente. Então, pelo menos resquícios da fé que nutriu o patriarca Noé havia. E podemos verificar que havia entre os semitas familiares de Abraão um misto de algum conhecimento de Deus com a própria prática de idolatria. No verso 19 do capítulo 31, nós verificamos que entre os familiares de Abraão havia a prática do fabrico e uso de ídolos do lar. Mas no capítulo 24, do verso 50 ao verso 51, nós verificamos que havia algum básico conhecimento de Deus, alguma sensatez religiosa entre os familiares, na parentela de Abraão. Ainda dentro desse contexto do contato do servo de Abraão com os familiares de seu senhor para a busca de uma esposa para Isaque, nós lemos: então responderam Labão e Betuel. Labão, certamente o filho mais velho, e Betuel, estes eram, respectivamente, irmão e pai daquela que veio a ser a esposa de Isaque. Então responderam Labão e Betuel: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença. Toma-a e vai-te. Seja ela a mulher do filho de teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Então havia alguma sensatez religiosa. Então há fundamento nisso que nós estamos dizendo. Abraão não queria que a esposa de seu filho fosse de qualquer família de Canaã, onde se praticavam religiões as mais terríveis, mesquinhas. Aquela geração amaldiçoada de Canaã, mas foi buscar na linhagem de Sem, o filho a quem Noé abençoou. Irmãos, isto nos, esta passagem nos traz ensinamentos preciosos a respeito da importância da fé para o casamento. Nesta passagem, nós verificamos que, ao contrário daquilo que tanto se valoriza hoje, a fé foi valorizada. Nós todos conhecemos as histórias, os casos, muitos filmes, muitos dramas, muitas novelas são escritas com base em dificuldades entre pais e jovens, porque os pais querem arrumar casamentos que sejam socialmente convenientes, casamentos que sejam, quem sabe, até financeiramente convenientes. Embora o jovem, propriamente, ele se sinta motivado por outras razões. Isso muitas vezes pode causar grande tensão entre pais e filhos. Então, a pessoa interessada propriamente valoriza um outro aspecto, a simpatia ou a beleza. Especialmente nos nossos dias, os atributos físicos são os mais valorizados. Então, o jovem ou a jovem quer procurar e valoriza em seu futuro cônjuge a presença, a aparência física. Principalmente nos dias em que nós vivemos de tanto culto ao corpo, não é verdade? Mas a fé é o maior atributo. Não é sábio que o jovem se deixe conduzir pelos seus pensamentos imaturos, muito menos pela sensualidade dominante nos nossos dias. Também a sabedoria não está com os pais que porventura estejam pensando em casamentos socialmente, politicamente, financeiramente interessantes. A sabedoria está no crente que atende à palavra de Deus e reconhece que a fé é o principal, é o primeiro atributo que deve ser buscado no cônjuge. O fato de Isaac não precisar ter saído, o fato de ter sido esta uma iniciativa do seu pai, o fato de ter sido o servo da confiança de seu pai, aquele que foi e buscou uma moça que, por sua vez, também não conhecia previamente a Isaac, enfatizam esses dois lados da história, enfatizam esta verdade, de que a fé é o principal atributo de um cônjuge. E, especialmente em nossos dias, quando as pessoas estão desfrutando de conceitos considerados revolucionários em diversos aspectos da vida humana, o jovem hoje tende a zombar de um texto desse E, na verdade, tende a não admitir sequer um palpite dos pais nessa questão da busca do cônjuge. Mas o que nós vemos nesta passagem é que, especialmente nesta passagem, Isaac pareceu absolutamente inativo. E a própria Rebeca. Mas, irmãos, esta passagem quer enfatizar esta verdade. Não é posição social, não é posição, não é poder financeiro, situação financeira, não é, sem dúvida, condição intelectual, instrução, tem muito mais peso que posição financeira, oposição social, oposição política. Mas nem é isto o determinante, ou seja, posição intelectual, situação intelectual. Mais determinante é a fé. A fé é o mais importante atributo que deve ser procurado no cônjuge. Esta passagem nos ensina a respeito da confiança na providência divina para encontrar a pessoa certa. Essa extrema passividade, tanto da parte de Isaac quanto da parte de Rebeca, enfatizam o valor da confiança na providência divina. Ainda que tenhamos o privilégio e a oportunidade, como jovens, na busca do cônjuge, em participar mais ativamente, diretamente nesta escolha, nós não devemos, de forma alguma, desprezar a providência de Deus. Ao contrário, valorizemos a providência de Deus. Confiemos na providência de Deus. E essa passagem, ela mostra o valor que se deve dar à fé. Vejam, por exemplo, o sinal que foi proposto, que foi pedido em oração pelo servo de Abraão ao Senhor. Ele pediu que a pessoa escolhida por Deus fosse aquela que, quando ele encontrasse e pedisse um pouco de água, esta pessoa desse a ele água e disse: eu vou dar água também aos seus camelos. Então, esse sinal, ele é interessante porque ele é um sinal que mostra um bom caráter. Não é? É um sinal que mostra que essa pessoa tem conhecimento de Deus, é uma pessoa submissa a Deus, é uma pessoa que tem prazer em servir, em trabalhar, e que vê o servir ao próximo como servir a Deus. Isso é um caráter de um cristão, isso é o caráter de um filho de Deus. Pois foi exatamente o que aconteceu. A primeira pessoa a quem o servo de Abraão, com quem o servo de Abraão encontrou, a primeira moça da família de Abraão, ele pediu um pouco de água, ela deu a água e se ofereceu a dessedentar os camelos também. Então, ele entendeu que o Senhor estava abençoando a sua jornada. Irmãos, confiemos na providência de Deus e na palavra de Deus. Estimulemos nossos filhos a que confiem na providência de Deus e na palavra de Deus para a busca do cônjuge. Isto significa mostrar para eles que o mais importante atributo da pessoa com quem vão se casar é a fé. A fé no Deus único e verdadeiro, revelado sumamente em Cristo Jesus, conforme revelam as Escrituras Sagradas. Em terceiro e último lugar, irmãos, o casamento é orientado pela redenção. é orientado pelo fato de termos sido admitidos à presença de Deus, à casa de Deus, como filhos de Deus. E o casamento, ele deve levar em conta esse nosso status de filhos de Deus, de servos de Deus. Conforme lemos na passagem anterior, na passagem que lemos a princípio, o servo de Abraão fez uma importante questão. E se eu for lá e ela, moça, não quiser vir comigo, não deveria eu levar seu filho comigo? Abraão imediatamente respondeu: cautela, não faças meu filho voltar para lá. Cautela. O casamento não pode fazer a gente voltar atrás. O casamento não pode fazer-nos andar na direção contrária ao chamado de Deus para a nossa vida. O casamento foi estabelecido por Deus para ser um estímulo a que andemos na direção do chamado de Deus para a nossa vida. O casamento não deve interferir negativamente no nosso atendimento e cumprimento do chamado à comunhão, fidelidade e serviço a Deus. Ao contrário, deve contribuir decisiva e positivamente para que cumpramos nosso chamado à comunhão, fidelidade e serviço a Deus. O casamento deve contribuir para a nossa integridade como pessoas humanas, como estabelecido nas Escrituras Sagradas. Não é bom que o homem esteja só, disse o Senhor. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois em uma só carne. Mas o casamento deve também contribuir para a nossa santidade e a nossa pureza sexual. Em 1 Coríntios capítulo 7, de 1 a 6, o apóstolo Paulo fala sobre este importante papel do casamento. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 1 ao verso 6. O casamento, e nós devemos casar na fé, o crente deve procurar, como principal atributo do seu cônjuge, a fé, para que também haja progresso, haja manutenção e progresso da santidade nesse aspecto da vida. 1 Coríntios 7, do verso 1 ao verso 6. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Porém, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Estão vendo, irmãos, como hoje nós estamos vivendo uma sociedade profundamente humanista, materialista, que despreza os princípios do Evangelho, mas que não melhora a coisa em nada? Hoje qual é a ênfase? A ênfase hoje é: a mulher é dona do seu próprio corpo. Então, durante muito tempo, imperou o machismo. O homem é dono da mulher. A mulher é do homem. Não é? E hoje o feminismo contra-ataca. Não. O corpo dele é dele. E o meu é meu. O que é que se enfatiza? O individualismo. O que é que o cristianismo enfatiza? A abnegação, o altruísmo. O que é que, qual é o sentimento da mulher? Eu não pertenço a mim mesmo, meu corpo não pertence a mim, mas ao meu marido. E o que é que o marido pensa? Meu corpo não pertence a mim mesmo, mas à minha esposa. Isso muda a perspectiva completamente, irmãos. Isso é estímulo à fidelidade sexual, fidelidade matrimonial. Isso é estímulo ao cuidado com a pureza, com a santidade de um cônjuge para com o outro, nesse aspecto da vida conjugal, da vida sexual também. Irmãos, isso muda, muda completamente. Esse é o caminho, esse é o único caminho. O caminho não é aquele caminho estabelecido pela natureza pecaminosa que faz o homem se sentir dono do corpo da mulher, porque ele é mais musculoso. Mas o caminho também não é esse liberalismo intelectual que tem promovido a ideia da independência da mulher. Não, irmãos, o caminho é a fé cristã. Eu não sou de mim mesmo, eu sou do Senhor. Eu não busco o meu próprio interesse, mas a vontade de Deus, o interesse do meu cônjuge, o interesse da minha família, o interesse do meu semelhante. Este é o sentimento cristão. É isso que deve nortear a nossa vida. É este princípio. Irmãos, é lamentável ver que em nossos dias a igreja vazia das escrituras sagradas, cheia de entretenimento, cheia de diversão, mas vazia das escrituras sagradas, está com o coração e a mente abertos para as filosofias humanas, para as ideias, para as soluções humanas que criam, geram outros problemas e nos tiram do caminho do Senhor. Irmãos, o casamento deve contribuir decisiva e positivamente para que atendamos ao chamado de Deus para a comunhão, fidelidade e ao serviço a Ele, no desenvolvimento da nossa vida espiritual. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Irmãos, um homem e uma mulher se casam, não somente para ter filhos, não somente para construir um patrimônio comum, e muito menos tão somente para legalização do ato sexual. Um homem e uma mulher se unem para se ajudarem mutuamente, se estimularem mutuamente em seguir o caminho do chamado de Deus à comunhão, à fidelidade e ao serviço a Ele. Então, irmãos, um homem e uma mulher se casam porque são herdeiros. Um homem e uma mulher crente se casam porque são herdeiros da mesma herança da parte de Deus, da mesma promessa da parte de Deus. Partilham da mesma herança da parte de Deus. Para que não se interrompam as suas orações. Um deve cooperar com o outro na sua vida espiritual. Um deve estimular o outro a vir à igreja. Um deve estimular o outro a ler a palavra de Deus. Um deve estimular o outro à vida de oração. Um deve estimular o outro à prática da obediência à palavra de Deus, ao serviço a Deus. É para isso também. E esta é uma das grandes finalidades do casamento. Não é bom que o homem esteja só, não é somente para trabalhar, não é somente para gerar filhos, não é bom que o homem esteja só espiritualmente. É bom que tenha uma esposa que o ajude, que o estimule a andar no caminho do Senhor. É bom que a esposa tenha um marido que a ajude, que a estimule a andar no caminho do Senhor. Foi para isso também que Deus instituiu o casamento. Deus instituiu o casamento para que nós nos ajudássemos, para que nós, cônjuges, nos ajudássemos uns aos outros a servir ao Senhor, mesmo nas situações mais adversas. 1 Coríntios capítulo 7, do verso 29 em diante. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que eu realmente quero é que sejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor para ser santa, assim como o corpo, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, em como agradar o marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Irmãos, vejam só o que foi que Paulo disse antes dessas palavras. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. E o que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem. Em outras palavras, a tendência natural de nós pecadores, e mesmo pecadores regenerados, é usar o casamento egoisticamente. É usar o casamento para a nossa satisfação. Então, existem tantas mulheres que reclamam porque se sentem empregadas do seu marido. É ou não é um fato isso? Como isso acontece? Acontece. Por quê, irmãos? Porque o marido vê o casamento de uma perspectiva pecaminosa, egocêntrica. Agora, é possível também que o marido tenha queixas da sua esposa por causa do seu sentimento egoísta de querer possuir. Irmãos, os que são casados, que sejam como se não fossem. Ou seja, que essas coisas que marcam negativamente o casamento, que tem marcado negativamente o casamento, porque nós somos criaturas decaídas da graça de Deus, porque nós somos pecadores, que essas coisas que marcam negativamente o casamento, que essas coisas não aconteçam, que o nosso casamento não seja como os casamentos do mundo, mas que o nosso casamento faça o contrário, que ele nos facilite o consagrarmos-nos desimpedidamente ao Senhor. Então, irmãos, que o marido não imponha uma carga, seja em que aspecto for, que o marido não imponha uma carga excessivamente pesada à sua esposa. E que a esposa não faça o mesmo em relação ao seu marido. Pelo contrário, que um ajude o outro a seguir o caminho do Senhor. Que um ajude o outro a se consagrar ao Senhor. Irmão, se o marido, por exemplo, eu estou citando aqui um exemplo bastante prático, coisa bastante comum. Se o marido exige demais, e existem muitos casamentos atrapalhados por causa disso, existem maridos que exigem demais trabalho da esposa, mais do que ela tem condição de fazer, e às vezes até com uma boa justificativa, não, eu quero a minha casa limpinha, eu quero a casa arrumadinha, organizadinha. Mas se o marido exige demais da esposa, coloca sobre ela uma carga muito pesada nesse sentido, o que é que ele vai fazer? Ele vai impedir que ela se santifique ao Senhor. Agora querem ver, irmãos, por outro lado, se a esposa impõe ao marido uma carga financeira maior do que ele pode, o que é que acontece? Ela impede que ele se consagre ao Senhor. Só um exemplo, irmãos, de muitos outros aspectos da vida de um casal que podem desviá-los de consagrar ao Senhor, de seguir o caminho do chamado do Senhor, a comunhão, fidelidade e serviço a Ele. Então, irmãos, o apóstolo Paulo longe está de falar contra o casamento. Ele está falando contra qualquer coisa, inclusive contra o casamento que nos impede de nos consagrar totalmente ao Senhor. Mas ele, toda a Escritura Sagrada, são totalmente favoráveis, estimuladores, protetores do casamento, que nos motiva a nos consagrarmos desimpedidamente ao Senhor. Concluindo, irmãos, sexo e casamento estão cada vez mais sendo distanciados. Ou seja, as pessoas não veem mais necessidade do casamento, ou seja, o casamento entre um homem e uma mulher, porque esse é o conceito único de casamento, para o sexo. Sexo e casamento estão sendo cada vez mais distanciados. Sexo está em alta. Nós estamos vivendo numa geração totalmente sensual. Mas o casamento está em baixa. Amor abnegado. Compromisso. Fidelidade. Isso tudo está em baixa. Nem a igreja, infelizmente, irmãos, tem reconhecido a importância do casamento, especialmente no contexto da nossa santificação e do crescimento e fortalecimento da igreja. Precisamos, irmãos, urgentemente reconstruir o conceito de casamento inteiramente da perspectiva bíblica. Precisamos reformar os nossos casamentos. Precisamos preparar melhor nossas crianças e nossos jovens, nossos filhos, desde a infância até a juventude, para seus futuros casamentos. Nessa passagem, irmãos, que lemos, é interessante observar como um casamento feito em obediência à palavra de Deus e em confiança na providência de Deus dá certo. Nós dissemos anteriormente que Isaac não conheceu pessoalmente, previamente, Rebeca. E nem Rebeca previamente conheceu pessoalmente a Isaac. É interessante, eles se conheceram, imediatamente se casaram. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe Sara, que já havia falecido, um sinal de que Rebeca iria substituir a sua mãe naquele processo, naquele chamado de Deus para a família, para a descendência de Abraão. E lembram-se do que foi do que o texto diz? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, novamente Gênesis, capítulo 24, agora o verso de número 67. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca, e essa lhe foi por mulher, e ele a amou. Estão vendo só, irmãos? Qual foi o primeiro atributo? Foi a fé. Esse é o primeiro atributo. Quais foram os passos? Confiança na providência de Deus e obediência aos princípios da Escritura Sagrada. Isaque a amou. Quantas pessoas se recusam a confiar nos princípios da Escritura Sagrada? Quantos crentes se recusam a confiar na providência divina e tomam essa busca inteiramente nas suas mãos, estabelecem suas próprias regras, obedecem aos princípios ditados pela mentalidade contemporânea? Mais cedo ou mais tarde, e geralmente muito cedo, colherão os maus frutos do desprezo aos princípios da Escritura Sagrada e da falta de confiança na providência de Deus. Contudo, irmãos, façamos diferente. Confiemos na providência de Deus. Mesmo depois de casados, durante toda essa jornada, apliquemos os princípios. E de vez em quando, irmãos, nessa caminhada, nós vamos tropeçar. Nós vamos errar. Irmãos, um erro não acaba o casamento. Um erro não acaba o casamento, desde que haja reconsideração, desde que haja confissão de pecados e de que haja perdão. Sem dúvida, havendo amor, tudo isto será facilitado. Mas, irmãos, entre duas pessoas que se relacionam, a prática da identificação, do reconhecimento do pecado e do pedido de perdão tem muito valor. Isso é assim no nosso relacionamento com Deus. Deus não tem perdão a pedir. Ele é o Senhor. Ele é santo. Ele nunca falha. Mas Ele exige que nós peçamos perdão, que nós confessemos os nossos pecados. E abandonemos. E muitos desses pecados nós repetimos, não é verdade? Quantas vezes nós repetimos os mesmos pecados na presença do Senhor? Muitas vezes repetimos. Mas, sinceramente, arrependidos, confessamos, abandonamos. E nossa comunhão com o Senhor é restabelecida, porque Cristo proveu isso por nós na cruz. No relacionamento entre irmãos em Cristo, a prática da confissão de pecados, reconhecimento do pecado e pedido de perdão, isso restaura a comunhão. Isso abre caminho para a manifestação do amor novamente. Irmão, se isso é verdade entre irmãos em Cristo, isso é absolutamente verdadeiro entre casais, reconhecer o erro, seja por um pecado mais grave, por uma ofensa mais grave, seja por uma ofensa menor, reconhecer o pecado e pedir o perdão, irmãos, é tirar uma sujeira, é limpar, é deixar o relacionamento com um bom cheiro novamente, limpo. Mas deixar uma mancha, pequena que seja, é acumular sujeira. Isso vai prejudicar o relacionamento. É por isso que alguns casamentos são irrecuperáveis. Quantas falhas não confessadas, não admitidas. Quantos casais erram, não confessam o pecado, não pedem o perdão do cônjuge. Não há limpeza, a coisa não limpa, o relacionamento não fica bom. Mas se há confissão de pecado e arrependimento, irmãos, o relacionamento se renova, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós sabemos, irmãos, que somos pecadores. Nós valorizamos a misericórdia, o perdão que Deus nos deu, então nós vamos valorizar isso também ao nosso cônjuge, em relação ao nosso cônjuge, quando ele necessitar disto. Nós vamos valorizar isto. Se ele pedir, nós vamos conceder. E às vezes até o fazemos mesmo, que não haja uma expressão formal neste sentido, mas quando há, irmãos, há uma limpeza completa e realmente o relacionamento é renovado, o mal é afastado. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe de modo que tenhamos casamentos segundo o propósito do Senhor. Que sejamos estímulo aos mais jovens, irmãos em Cristo, especialmente aos nossos próprios filhos, ao casamento, em obediência à palavra do Senhor e em confiança na providência de Deus. Amém.